Função original, mando um salve a todos os professores. Jane, salve Cláudio, firmeza total. E aí Renata, Juliana, Nelson, Gerson, Janilson, Cristina, Neto, Reinaldo, Isabel, muito obrigado pela força. Aos nossos familiares, e aí Jairzão, Sirlei, Ellen, Ivan, Alan, e aí Dona Ruth, muito obrigado pela força, avó. Silvana, Ismênio, Tiago, Lília, aos sobrinhos, Lucas e Bruno, tia Cíntia e ao restante da família, obrigado. Aos parceiros que sempre estiveram ao nosso lado, e aí Lipe, Buião, Manassés, Miqueias, salve Neto, Juninho, Rugão, Vinícius, e aí Júlio Torroca, Jefferson, salve Marião, e aí Henrique, Marcelinho, Russo, Jorges, Doutor L, e aí moleque, firmeza total, Marquinhos, Renan, Fabrício, Félix, Luan, e aí Marcão, salve Core, Caju, Ricardo, Basílio, e aí Carlinhos, muito obrigado pela oportunidade, Marcos Henrique, Paixão, Virgílio, e aí Doglete, firmeza total, mano, Alex Bahia, Gustavo, Xaveco, William, Adilson, e aí Motor, firmeza, Igor e Maicon, muito obrigado, rapaziada. A todas as guerreiras, e aí Margarete, muito obrigado, Heloíse, Lari, Larissa, Ana Cláudia, Kelly, e aí Giovana, manda um beijo pra sua mãe, Rosa, Tati, Mara, Joana, Maria, Vita, e aí Laline, Luíne, tamo junto meninada, Maiara, Jéssica, e aí Bel, Dalva, Patrícia, Helena e Raquel, muito obrigado. A todos os grupos, entidades e lojas que contribuíram na nossa correria. Salve Nego Marques, ARE, Projeto Coletivo, e aí Dogueto, sentimento verdadeiro, firmeza total rapaziada. Função Ipó, Sorocaba, é isso mesmo. Família Urubus, Os Carijós, São José dos Campos. Indústria da Rima, Casa do Hip Hop de Campinas, salve Tim. Mesquita Hip Hop, a todas as meninas da loja. Street Company, Espaço das Vilas. Conselho Local de Saúde da Vila Costa e Silva, CPDB São José, Leões da Vila e a todas as organizações que sempre estiveram presentes na nossa correria. Muito obrigado. A todas as cidades que nos receberam muito bem, e aí Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itapeva, Sorocaba, São José dos Campos, Guarulhos e Campinas. Aos bairros, quebradas e comunidades da nossa cidade. Salve Vila Olímpia, Barão Geraldo, Jardim Santa Mônica, São Domingos, nosso primeiro show, Campo Grande, Padre Anchieta, todos os diques e Vila Costa e Silva. Salve Costa e Silva! Um salve pros grupos e maquiagem, elementos de rua, Fator Moral, Negro Tchão, PH, e aí Dom Gueto, Malacos da Casa. Um salve pra família MLK, família Martin Luther King, tamo junto. E um salve especial, Conceito Real, e aí Fred, Chacal, Ricardo, Chocos e DJ Du, tamo junto, valeu pelo apoio, a força e a consideração. MKF Studio, e aí Creu, firmeza mano, valeu, é nóis. E a todos aqueles que já se foram e só deixaram em nosso coração a saudade. Senhor Carmo, salve Galão, Michel, e aí Osni, Dona Norma, muito obrigado vó, muito obrigado. Função original, família MLK, paz.